Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. Hoje, como é habitual, trazemos mais um tema para debate com pessoas da casa. Queremos também agradecer a presença de um novo amigo que acho que com certeza passará a ser assíduo ao nosso espaço de debate. Seja bem-vindo. O nosso espaço de debate é um espaço interativo em que nós, DW, nos propusemos realizá-lo para troca de experiência, partilha de conhecimento e assim contribuirmos para o avanço social e desenvolvimento comunitário de Luanda e do nosso país. Hoje trazemos, na verdade não temos um tema assim específico, temos a apresentação dos nossos colegas, a Sobriano Capitão e Arsénio Sebastião, eles que vão partilhar connosco a experiência da formação em que eles tomaram parte, patrocinada pela GGA, que é a Good Governance Africa, uma instituição social, e que sem mais demoras vou passar a palavra a eles. Muito obrigado pela vossa presença e o espaço é vosso. Ok. Antes de mais nada, nós agradecemos primeiro pela oportunidade que nos concedem em partilhar essa experiência convosco. Em segundo lugar, agradecer a presença de todos aqui na sala, uma vez tiveram a bondade de deixar vocês a fazer que é para estar aqui para nos ouvir. O que temos aqui a partilhar convosco não é mais nada senão a formação que tivemos em mídias sociais nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2016, das 8 às 17 horas, no Instituto Superior Dom Bosco, no Palanca, Luanda. Como introdução para nós, né, essa apresentação, temos como objetivo desta apresentação partilhar a experiência da formação em mídias sociais e fomentar também um debate convosco no uso desses mesmos mídias, sabe que importância isso tem. Para aquilo que foi o objetivo da formação que nós tivemos, eu vou brindar convosco um vídeo da senhora Mirelle Dominique. Ela explica o objetivo desta mesma formação. Em vez de ser eu a vos explicar, então achei melhor partilhar ou brindar esse. Sei, sim, mas preciso vos conectar diretamente com a senhora que foi a facilitadora. Ok, ok. Vamos avançar. Vamos ver o vídeo agora ou no final? Agora, sim. Desculpa interromper, é que como é para quem já costuma vir ao nosso espaço de debate, por isso que às vezes nós já não anunciamos como é que ele funciona. Mas o espaço de debate funciona da seguinte forma: temos 15 a 20 minutos de apresentação e o restante minutos, quantos minutos, capitão? Pode ser uma hora para o debate. Uma hora é muito tempo. Vamos 30, 40 minutos para debate, opiniões, perguntas e respostas. E depois no final podemos fazer aquela conversa informal, que às vezes fica sempre a sobrar, que não houve oportunidade de fazer um espaço de debate. Sim, podemos ver então o vídeo. Gostava que dissesse o nome, depois de saber o que é que traz para partilhar com os participantes desta sessão de capacitação. Meu nome é Mirelle Domingues, eu estou aqui para fazer a facilitação de uma formação em mídias sociais. O objetivo dessa formação é realmente dar algumas ferramentas, né, e compartilhar alguns conhecimentos com os participantes e as participantes para que possam usar com mais efetividade e eficiência as mídias sociais, que são ferramentas muito importantes, né, para mobilização, sensibilização e compartilhamento de informação. Ainda mais hoje que Angola tem 26% da população conectada à internet e mais de 3 milhões de pessoas que acessam o Facebook. Então, é um universo que tem uma oportunidade muito grande de crescimento, mas já hoje tem um impacto na vida de uma parcela considerável da população. E Então, acho que as pessoas estão super dispostas e abertas, está todo mundo já conectado. Alguns participantes já revelaram que a internet é vida, né, porque isso faz parte do cotidiano das pessoas. E eu acho que cada vez mais é uma tendência usar, né, essas ferramentas para o próprio desenvolvimento pessoal e também na comunidade do seu próprio país. Okay. Escutando aquilo que foi o objetivo da formação que nós tivemos, nós trouxemos essa experiência que vamos partilhar. Para falar de mídias sociais, nunca íamos sair de pé para mão, cair em mídias sociais sem falar mais ou menos da comunicação e sem falar também da internet. É assim que nós começamos por definir o que é a comunicação, que é a troca de informação entre pessoas através de fala, escrita ou do próprio comportamento e símbolos. Como a comunicação é a troca de informação, também temos que olhar do ponto de vista legal, se nos permite mesmo trocarmos essa informação, se nos permite partilhar esta mesma informação. É a partir daí que nós pegamos o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações, ideias por qualquer meio, independentemente da fronteira. Isso do ponto de vista geral. Também não deixaremos de olhar aquilo que é o Angola, baseando-nos no artigo 40º da ACTA, que é Constituição da República de Angola, no seu ponto 1, nos diz que todos têm direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, por palavras, imagens e qualquer outro meio. Olhando mais ou menos aquilo que aí está, que é a divulgação e compartilhamento de informação, vamos cair naquilo que é as mídias sociais, que vão nos permitir com que nós possamos partilhar. Mas, claro, não é porque o artigo nos diz que todo mundo temos direito de partilhar ou divulgar informação e vamos pegar qualquer informação e tudo que nós queremos e vamos partilhar. Não. Também existem limites que tem muito a ver o direito de todos, ao bom nome, à honra e à reputação de imagem e do recurso da... da intimidade da vida privada. Então, não podemos a divulgar toda a informação sem respeitar o bom nome que a pessoa tem, sem respeitar a privacidade. Então, essa ideia é só para complementar o que está aí escrito, que é a divulgação e compartilhamento de informações. E como não poderíamos também deixar de falar de internet, porque uma vez usando as mídias sociais estamos a falar também da internet, achamos por bem definir mais ou menos o que é a internet e olhar mais ou menos sobre a história da mesma. Então, a internet é um grande conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro de forma integrada. Quanto à sua história, começa durante a Guerra Fria, em 1945-1991, quando os Estados Unidos temiam os ataques da Rússia, criaram um sistema de partilha de informação a fim de facilitar as estratégias de guerra. Essa é mais ou menos a origem e objetivo da criação da internet. Olhando para Angola, né, como surge a internet é a partir de um projeto Angonet TW, que era financiado pelo Canadá. Não disseste, da TW. Exatamente, é da TW. É uma iniciativa da TW. Então foi a primeira instituição a trazer a internet em Angola. Depois, sendo uma boa iniciativa, teve que evoluir, as outras instituições acabaram também por engajar-se nisso e houve a necessidade do país tomar o domínio da internet e permite com que, em 1995, permitiu com que Angola estivesse no mapa dos países que usam a internet. Claro, houve uma evolução também, em que no ano de 2000, usuários de uma aí de 30 mil pessoas, uma população de 12 milhões e 532 pessoas, que corresponde a 0,2%. Isso são dados de 2015 e também no ano de 2015 o número subiu, em que o número de usuários atingia os 5 milhões e 102 e 592 de usuários. Posso, numa população. Posso fazer uma pergunta? O número de usuários é de 5 milhões. Ali a população, essa é a representação da população total de Angola em 2015? Exatamente. Estamos a olhar. 4 milhões já. Aproximadamente, porque isso não são 9 milhões, falta muito aí. Exato, esse é um número já de aproximação, não é um número exato. Sim. Então, entrando para aquilo que é as redes sociais, aí surge uma questão, sabemos se existe mesmo uma diferença entre redes sociais e mídias sociais. Existe? Pergunta você se existe. Eu nem sei nada de redes sociais ou mídias sociais. Já queria saber por parte da plateia se existe mesmo essa diferença ou não existe. Pois eu poderia partilhar aquilo que tem, se essa diferença mesmo existe ou não. Existe. Não existe, né? Existe diferença entre mídias sociais e redes sociais? Sim, qual é a diferença? Redes sociais é subconjunto. Redes sociais diz que é o subconjunto, Cris. Redes sociais é o subconjunto, quer dizer, é uma categoria das mídias sociais. As mídias sociais vão para lá das redes sociais. Ok, mas alguém quer compartilhar a experiência, quer acrescentar alguma coisa no seu colega disse? Ou vamos ver a resposta do colega Capitão? O Bernardo sabe. Querem ver até que ponto é que vocês pensam sobre a rede mídias sociais e redes sociais? Bernardo, o que é que tu achas sobre essa diferença entre mídias sociais e redes sociais? Você acha que não existe? Né? Existe, só a diferença de designação. No fundo, são a mesma coisa. Temos uma resposta aí, mais ou menos de encontro com aquilo que o colega Nelson participante, né, você nos disse, é, se tivermos que olhar para as mídias sociais, as redes sociais, eu já sabia. Claro que os termos já existem já antes da existência da internet. Então, redes sociais, grupo de pessoas com interesses comuns. Por exemplo, nós podemos, ou estamos interligados em redes sociais, não necessariamente usar as ferramentas da internet para conversar, não. Às vezes não é preciso usarmos as mídias sociais para conversar. Isso já é uma rede social. Agora, se tivermos que olhar para aquilo que é mídia social, vamos envolver essas aplicações que aí estão, as ferramentas que aí estão, vão envolver a internet. Então, esse relacionamento feito de forma online ou de forma virtual é que nós denominamos de mídias sociais. Se olharmos para a proposta que vamos passar, notamos que no primeiro aspecto da rede social, nós falamos, identificamos mais as pessoas, e no segundo aspecto notamos a identificação de ferramentas. Há uma diferença não só de designação. Se tivermos a usar mesmo os dados que estamos a fornecer, vamos notar uma diferença não só de designação. Porque no primeiro aspecto, as pessoas estabelecem um conjunto de relações, de interações, com objetivos, com alguns objetivos e finalidades, né? E isso até pode remeter-nos ao que chamamos de grupos. Os grupos são redes sociais. Os grupos, as comunidades são redes sociais. Mas as mídias sociais, definidas nessa perspectiva, são, estás-nos propostas que elas são ferramentas. Elas implicam necessariamente o uso de algum tipo de tecnologia. E não necessariamente significa a mesma coisa que estamos a falar no primeiro aspecto. No primeiro aspecto, estamos a olhar aquele relacionamento que é obrigatoriamente feito, conforme o Aristóteles diz que o homem é um ser social, tem que se relacionar-se um ao outro, por isso que aí as setas estão ligadas uma pessoa à outra, não sei quanto mais. Isso pode ser feito sem envolver a internet, sem envolver as ferramentas da mídia. Exatamente. No Facebook, por exemplo, esse relacionamento não é necessário aí. Então aí estamos na presença de redes sociais. Existe um outro relacionamento que é feito de forma online, usando já as ferramentas de redes sociais como o Facebook, o Twitter e outras mais. Então, aí vamos estar na presença de relacionamento e mídias sociais. Posso falar? Sim. Na verdade, há diferença de conteúdo. Quando eu disse que havia em redes sociais é meramente diferença na designação. Há um aspecto que também temos que ter em consideração quando falamos de redes sociais. Hoje temos que defini-las. Se estamos a nos referir a redes sociais no geral ou se estamos a falar de redes sociais online. Porque se repararem, hoje as pessoas, imediatamente quando você menciona a palavra redes sociais, levam para redes sociais online. Porque as redes sociais sempre existiram. Mesmo quando não havia as mídias sociais online, as ferramentas que nos apoiam na divulgação de informação no mundo virtual. Então, eu acho que, como designação, podíamos, porque o nosso foco aqui são as redes sociais online, certo? Como está ali no primeiro ponto, rede social é um grupo de pessoas que têm algum nível de relação, interesse mútuos, feita de forma online. Porque eu também tenho as minhas redes sociais que não são, que nós não nos relacionamos via online. Posso ter a minha rede social baseada no trabalho, os meus colegas de trabalho, nós constituímos uma rede social, não necessariamente usamos as ferramentas online. Então, Acho que quando estivermos a falar, se o nosso foco for redes sociais no geral, ali podemos definir se é online ou não. E se for só online, podemos focalizar no título, por exemplo. Nós hoje aqui estamos a falar simplesmente de redes sociais, de mídias sociais online. Porque o termo mídias vem dos mass media, que são os meios de difusão e de comunicação. E então, eles sempre existiram, mesmo quando não existia a internet. Ok? Muito obrigado. Então, aí estão as mídias sociais mais usadas no mundo. Do outro lado está o número de usuários. Em primeiro lugar está o Facebook, um número bastante elevado. E, em último lugar, temos o Twitter. Só para ressaltar, essa informação... Essa informação não é atualizada, porque acredito que o número de utilizadores do Twitter já deve estar bem acima de, comparando com uma outra que esteja acima do Twitter, né? Tirando o Facebook, o YouTube e o WhatsApp, essas são as mídias sociais que realmente podem acreditar que podem estar mesmo nesse top. Facebook, YouTube e WhatsApp, acredito que são as mídias que estão lá, que têm um grande número de utilizadores. Okay. E também diria a mesma coisa do Instagram. O Instagram também é uma das mídias sociais que está sendo muito usada a nível do mundo. É, nós aqui em Angola usamos muito pouco, temos poucos utilizadores do Instagram. O mesmo também diria do Twitter e das outras mídias sociais, né? Eu acho que as três primeiras, incluindo também o Viber, são as mídias sociais que mais se usam em Angola. Permitam-me só uma pergunta. Que fatores acham que está na base dessa liderança do Facebook a nível da Se olharmos para o Facebook, na minha humilde opinião, eu acho que a facilidade que ele tem em trocar informações ou publicar, diferente do Twitter, por exemplo, o Twitter só te permite escrever 140 caracteres. Não sei, também então, para a pessoa que precisa mais expor mais as suas ideias, o Twitter não lhe permite. Se bem que existem outras formas que ele pode usar e passar toda a informação que ele quiser. Mas para o Facebook, não sei, escreve o texto que você quiser. Eu acho que nessa resposta aqui. Um dos fatores que levaram nós a levarmos a esses valores, né? Achamos que o Facebook esteja no topo. Fizemos algumas pesquisas, pena que nós não mencionamos aqui a fonte dessa pesquisa. É a fonte dessa pesquisa. Mas de várias das pesquisas que nós fizemos, o Facebook encontra-se no topo. E além do mais, nessa formação que nós tivemos, também é ouvimos, acompanhamos a mesma informação. Será só pela facilidade de partilhar informações não. Ou dariam fatores econômicos? Não é. Não. Fatores, porque eu noto, por exemplo, hoje a facilidade que o indivíduo tem, facilidade do ponto de vista financeiro, né? Hoje já existe o chamado Facebook Zero. Isso facilita completamente o acesso. Isso pode ser. Não tem um Twitter zero, por exemplo. Então isso vai fazer, isso vai contribuir isso de alguma forma para que o indivíduo escolha entre o Twitter e o Facebook. Por outro lado, temos também a questão do próprio universo de pessoas que frequentam o Facebook, né? Eu pergunto ao meu amigo, ele diz que tem Facebook. Pergunto à minha prima, ela diz que tem Facebook. Exato. Pergunto a quem quiser, tem Facebook. Eu não tenho Facebook. Então, fatores sociais também, também podemos considerar, exatamente. Até porque o maior público-alvo do Facebook são os jovens com uma faixa etária de 17 anos por aí em diante. O maior público-alvo, por ter essa facilidade que acabaste de descrever, o acesso grátis. Okay. Isso vira só slide. Isso vou aproveitar para dar aqui naquilo que é o Facebook. Quer dizer, permite fazer compartilhamento de mensagens, vídeos e links. É uma rede social mais usada do mundo. Por quê? Por causa de uma dessas questões também que acabaste de dizer, o Facebook grátis. O Facebook grátis é um aplicativo que em Angola acredito que já temos há uns 2 ou 3 anos. A Movicel fez a divulgação do Facebook grátis há bem pouco tempo. Acredito que a Unitel já se usava a versão Facebook zero alguns anos atrás. Só não houve a divulgação da informação, mas também já temos há um tempo. Quer dizer, essa ferramenta é do Facebook, não é porque a Movicel é que decidiu nos dar. É um acordo que o Facebook tem com várias companhias a nível do mundo. Eu sei que no Brasil já usam Facebook grátis desde 2010. Então acredito que a base é uma das bases fundamentais que fez com que o Facebook disparasse tanto em termos de utilizadores. E acredito que é uma estratégia muito boa. Né? Ok. Então nós aqui temos alguns recursos do Facebook, muitos deles vocês conhecem, né? Então eu preferi meter alguns deles. Eu meti aqui esse aqui, o Message. O Message também é um dos recursos do Facebook, mas o Facebook criou em forma de um outro aplicativo à parte. Não sei se vocês, ao tentarem escreverem mensagem no Facebook, ele lhes obriga praticamente a vocês aderirem um outro aplicativo, esse aplicativo que é o Message. Se formos ver na estatística, esse mensagem do Facebook também já tem um grande número de utilizadores. Aí mais um aplicativo do Facebook que é para ganhar dinheiro, né? Porque quanto mais utilizadores, mais dinheiro o Facebook vai ter. Desculpa, já agora uma pergunta. Será que esses 800 milhões estão dentro dos 1 bilhão e meio? 1 bilhão. Não. Não é a parte? Não, é a parte. Podemos dizer que há mais utilizadores do Facebook. Porque uma vez que você adquire esse... Uma vez que tu quiseres usar esse aplicativo, tu tens que instalar a parte desse aplicativo. Mas esse Facebook Messenger só permite mensagem. Há outras funcionalidades do Facebook. Não, ele facilita... Do Facebook... Que não encontras no Messenger. É mesmo só para facilitar a troca de mensagem instantânea, de forma mais prática e mais rápida. Né? Mas ao me inscrever no Facebook, né, automaticamente eu estou inscrito no Messenger, não? Exato, mas o que conta é o número de utilizadores que estão a usar aquela ferramenta do Facebook. O Facebook pode lançar um produto agora e não ter utilizadores. O número do utilizador. Marcelo, acho que esse message tem que estar englobado nesse 1 bilhão, não? Porque ele já existe. Porque não consigo abrir uma conta só para o message. Exato. Certo? Tem que estar com o Facebook a conta para depois adquirir o message. Exato, então tem que estar englobado nesse 1 bilhão. Mas aquilo que eu acabei de dizer, o problema é que os utilizadores do Facebook, se não usarem o Facebook, então você não vai poder contabilizar quantas pessoas estão a usar o Message. Você pode ter a ferramenta, mas ninguém está a usar. Tu não tens como fazer a estatística de saber quem está a usar. Mas espera, deixa ver se eu percebo. Ah, por exemplo, eu posso não estar a usar o Facebook, onde já tem incluído o Messenger, e usar simplesmente o Facebook Messenger. Facebook com chat, exato. A questão aqui é, se já tem o Facebook, ou vou ter mais o Facebook Messenger para quê? Há alguma diferença? Eu honestamente não uso o Facebook Messenger, mas o Facebook, por vezes, ele cria, obriga-te a você usar o Facebook Messenger. obriga-te a usar o Facebook, mas principalmente no smartphone. Já no computador é um pouco diferente, mas no smartphone, por vezes, ele obriga-te a criar exatamente o Facebook mesmo. Ok, eu tenho ali aqueles outros recursos do Facebook. Eles nos possibilitam criar páginas empresariais padronizadas, né? Nós, ao criamos, por exemplo, uma página no Facebook, normalmente nós criamos as nossas páginas pessoais e temos que meter fotografias e por aí em diante, fazer. Já que a página empresarial tem já, por exemplo, os ramos, né? Se nós vamos criar uma página no ramo de... Podemos dar ver com assim? Aqui não dá para ler, né? Foi muito... Vocês conseguem ler? Esse é o ramo comercial, né? Esse aí, o ramo comercial, né? Se escolher, você é errado, dá para ler. Então, isso nos possibilita adicionar itens que vai de acordo com aquilo que é a nossa proposta, que é a nossa empresa, né? Nós vamos escolher o ramo e vamos adicionar. O Facebook vai nos dar campos que já vai de acordo com, em vez da gente às vezes ter que criar e usar outros aplicativos que é para criar. Então essas ferramentas nos possibilitam nessa esfera. Okay? Agora, o mais inovador do Facebook. Este aqui, Facebook aqui. Movie Maker. É o Facebook Live. Facebook ao vivo, né? Posso bem dizer. Facebook ao vivo. Essa ferramenta ainda não está disponível para alguns países, né? Eu por acaso vi no meu telefone, mas depois já não vi e acho que ainda está em fase de teste. Mas já está disponível para alguns ou para alguns países. Essa ferramenta aqui que ela faz, Facebook Live, Facebook ao vivo. Se tu estiveres num determinado local e estás a presenciar uma situação e queres postar, ela possibilita filmar e ao mesmo tempo transmitir. É como se estivesse a fazer um vídeo ao vivo, é mesmo, um vídeo ao vivo. Estás a gravar e ao mesmo tempo esse vídeo está a ser filmado. E ao fazer aquele vídeo, tu tens opções de escrever por cima do vídeo, olha, essa é a mãe, olha, aquela é a filha, o pai. Tu estás a filmar e a pessoa que está do outro lado está a ver. A pessoa que do outro lado que está a ver tem também a possibilidade de meter comentar ao mesmo tempo ao vivo. Então, essa ferramenta faz com que o Facebook ou a pessoa que está a fazer a divulgação do vídeo ganhe muitos likes, porque todo mundo quero ver algo em ponto real. Uau, esse vídeo é interessante e os likes vão começando. É uma ferramenta, acredito que vai dar muito, um grande ênfase no Facebook. Okay. As outras ferramentas, acredito que alguns conhecemos. Conheço, mas nunca usei. Também não conheço todas elas. Estamos a falar de uma plataforma gigantesca. É enorme. Então, eu acho que procurei tocar naquilo que acho que é novidade para o pessoal. Então, está também o movimento brasileiro aí, que é só o Facebook. Como? Movimento brasileiro. Sim, já. Exatamente. Também temos um brasileiro. O português está lá. E o like parece uma coisa simples, mas conta muito naquilo que é a vida das pessoas no Facebook. O like conta muito. Quando a gente faz aquele clique, gostou, não gostou, isso conta na estatística. Passa só o coisa. Isso conta naquilo que é a estatística da nossa página. Podemos saber quem está a visitar, quem não está a visitar, quantos gostam da nossa publicidade, quantos não gostam. E as mídias sociais atualmente são uma arma arma para o marketing, né? Então, quanto mais visualização você tiver, mais interesse de outras pessoas vão surgir, que é para publicitarem na tua página. Okay? Então, a partir disso, nós podemos ver as pessoas que estão envolvidas na nossa página, as pessoas que estão a curtir, as pessoas que estão a comentar, as pessoas que estão a compartilhar aquilo que nós partilhamos, porque uma vez que você compartilhar, alguém partilhar o teu vídeo, vai aparecer sempre o teu hashtag, né? O teu nome vai estar sempre, não importa quantas vezes foram partilhados, e vai contando a tua estatística. Só um minuto. Há um risco que um investigador da Universidade do Minho, sim, Portugal, faz referência que em relação aos likes. Exato. Essa questão da procura, da arrecadação dos likes, dos gostos e tal, provoca o que ele chama de narcisismo patológico. Porque narcisismo tem uma espécie de exagero, né? Mas o patológico é uma dimensão. É mais grave. É uma dimensão maior. Estragado. Mas é uma ênfase que o autor faz referência. Portanto, nós notamos. Mas o indivíduo que procura colocar na sua página questões que inclusive pode ferir a moralidade pública, pode criar um transtorno completo, pode destruir toda uma vida de alguém, e o que interessa não é outra coisa. É a estatística. Nós vamos olhar para aquela publicação, 200 e tal mil gostos. Até que ponto é que isso constitui um perigo? Bom, isso é como um todo, né? Isso é como um todo. Até nos carros, até em tudo que nós vivemos, existe risco. Nós é que temos que saber tomar cautela, né? Então, isso é como um todo. As pessoas é que têm que saber o que estão a fazer, para quem fazer e onde fazer. E existem crimes cibernáuticos, né? São punidas essas pessoas que o próprio Facebook tem, já foi várias vezes, os próprios donos já foram várias vezes a tribunal, que é para responder por certos crimes internautas, coisas que são publicadas no Facebook. Existem regras de segurança. Essa é uma questão interessante. E com relação a Angola, nós já temos uma lei de... O ministro da Justiça saiu muito recentemente a falar de um aspecto disso. Divulgava-se no Facebook que haveria a intenção do Ministério da Justiça a regulamentar as relações a nível do Facebook, mas ele justificou que não existe esse mecanismo, e não sei se existirá devido a liberdade que os indivíduos têm de expressar opiniões. O Facebook tem um perigo, é que as pessoas não colocam as suas verdadeiras identidades. Nós podemos criar uma conta falsa e não temos nenhum perigo de ser identificado. Exato. Portanto, dados como esse nos podem crer que... Mas é possível. Você comentando um crime a partir do Facebook, é possível... encontrar. Mas a minha questão... Eu acho que é possível. Eu não sei como é que isso é feito, mas, por exemplo, todos nós sabemos que no YouTube não são postados vídeos porno. Depende. São sim. Mas aqui uma... A minha questão não é muito nessa vertente. A minha questão é... Outra versão do YouTube. A minha questão é olharmos aqui para o nosso contexto. Nos outros países já há legislação que regula isso, mas agora aqui no nosso contexto. Eu não me lembro se nós estamos em legislação. Não existe. Apresenta para o senhor há tempo. Isto é um anteprojeto. 3 meses, sim. Está em projeto. É um anteprojeto e há, inclusive, eu tive na escola de guerra. Estado de Angola está a buscar consultoria para envolver os militares da segurança cibernética. Há toda uma intenção de ser. Então ainda está bom. Bom, na China o Facebook não funciona. Eles criaram outra, que vocês apresentaram. Deve ter 400 milhões de usuários, no China, Town, ou qualquer coisa. Não sei. Eles são muito bons, não brincam em serviço. Qual é? Deve ter esse... Sina Weibo. Na China o Facebook não funciona. deles, que é manipulado pelo Estado. Tem muitas restrições. Mas, não, por exemplo, essa coisa que dizem do mau uso, a página do Facebook, mesmo para xingar, isso pode acontecer mesmo com o Yahoo? Porque mesmo no Yahoo eu posso abrir contas fantasmas. Mas, pode ser, havendo legislação, você pode ser indiciado por qualquer crime que cometas no ambiente cibernético. Exatamente. E é facilmente localizado. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, houve aí uma altura em que rolavam as tais chamadas bombas. Aquela carta que rolava na internet, que falava dos cantores, das figuras públicas, que difamava, falava da vida privada, que este aqui. Mas o autor da carta, a partir do IP, nas investigações, foi. Mas aquilo, por lei, por si só, não constituía crime. Não, sim, não. Eu não discordo a questão de ter uma lei. Mas isso é só para dizer, ou acrescer aquilo que o Marcelo já estava dizendo. É como em tudo. Tem sua vantagem e também sua desvantagem. Agora sim, aí é que vem a necessidade de ter que criar as coisas por fora, que depois ajuda a regular. Por quê? Ele por si só mesmo, ele sozinho por si conseguir regular, né? É difícil. Há uma corrente da nossa sociedade civil que é contra esse envolvimento do Estado, essa regulação. Mas não pode ser contra. Vai cortar a liberdade. Eu falo. Quando, pelo menos você pronunciou, vai cortar uma liberdade. Vai, não é? E, pelo visto, foi isso que levou o ministro da Justiça a se pronunciar dessa maneira, que não há... Concorro mais com a liberdade. Exatamente. Exatamente. Falando... Você está interessado nisso, é que você não tem muita liberdade. Falando dos likes, eu acho que também isso liga o YouTube, né? Principalmente acredito o YouTube, acho que é quase a mesma coisa que o Facebook em termos de likes. Que é uma samba, né? Exato, é uma samba. Bom, essa página é a página da DW. O YouTube é um aplicativo que permite criar vídeos, né? Compartilhamento de vídeo. É uma ferramenta excelente, né, em termos de vídeo. Eu acredito que ainda não temos uma semelhante, ou que superou o nível de audiência que o YouTube tem. No YouTube nós podemos criar o nosso próprio canal. A DW criou o seu próprio canal. Esse canal é criado através de uma conta de e-mail. Nós criamos o nosso canal e os vídeos são postados dentro do nosso canal, né? Quando a gente posta um vídeo, esse vídeo está dentro do nosso canal. É como se fosse uma drive online, né? Uma drive online, onde o nosso espaço no servidor do YouTube, todos os vídeos que a gente postar estão dentro do nosso canal. Basta a gente acessar, entrar com a nossa senha de utilizador, que é o e-mail da Gmail, porque agora o YouTube pertence também à Google, está tudo interligado. Uma vez que você abrir a tua conta de e-mail, uma vez que eu meter a minha conta de e-mail no YouTube, quer dizer que quando for acessar o Gmail, não preciso meter novamente a password. E se for ao contrário, se eu tiver no Gmail e quiser ir para o YouTube? Também não preciso. E posso fazer upload de vídeos a partir dessa conta do Gmail? Exato. No YouTube? Exato. O YouTube, conforme eu estava a dizer, é um excelente canal. Existem pessoas a fazerem dinheiro por causa do YouTube. Os conhecidos YouTubers, não sei se já ouviram falar. Os conhecidos YouTubers. YouTube da gente? Os YouTubers são nomes de pessoas que estão a viver do YouTube. Ah, sim, o que é que acontece? Eles criam vídeos interativos, criam vídeos, qualquer tipo de vídeo, que pode estudar, para despertar o interesse da população. Então, esse vídeo vai ganhar um grande número de utilizadores, de visita. Aparece uma empresa, alguém a dizer, olha, continua a publicitar esse vídeo, eu vou te pagar X, mas naquele espaço tu publicitas a minha empresa, tu publicitas o meu produto e mensalmente eu dou-te X. No Brasil existe muita gente a viver do YouTube. Como mas também... Mas, como? Espaço é ilimitado para postar vídeo? Não é ilimitado. Não é limitado. Depois tens que comprar, então, o restante. O que é que acontece? O que é que acontece? Para a gente, em termos de espaço, eu acredito que não é limitado. Eu não tenho a certeza absoluta, mas eu acredito que não é limitado. Porque a DW, nós postamos vídeos, centenas ou centenas de vídeos, e nunca tivemos ainda problema de espaço. Nunca tivemos ainda problema de espaço. Até porque também não funciona como uma... como memória interna de que vai pondo vídeo, vai pondo vídeo, depois de um tempo já não é possível mais, porque tem que apagar os primeiros vídeos. O YouTube não funciona. Pelo menos eu não encontrei. Toda a mídia social não funciona assim quando pretendemos publicar informações. Eu não vi nenhuma dificuldade quanto a essa parte, né? Não vi nenhuma dificuldade. Mas essa do dinheiro. É interessante. Exato. Se nós vemos. Você imagina se dividindo até muito da sua criatividade. Exatamente. Ah, se nós ficamos aqui no vídeo da DW, podemos ver que esse vídeo aqui tem 26 visualizações, né? E foi há um mês. Vê-se muito pouco isso. Vê-se muito pouco. Poucas visualizações. Mas já tem dinheiro dessas 26. Não. Para fazer dinheiro tem que ter quantas visualizações? Pelo menos hoje. Não, existem vídeos com mil milhões de visitantes. Então existe um número para depois você considerar que está fazendo... O próprio YouTube e os sites fiadores, os sites afiliados, né? Acho que esse é o termo correto. Os sites afiliados são aqueles sites, por exemplo, como a Amazon, né? Como a Amazon, ele veja o número de visitantes que e tu tens. Quer publicitar nos teus vídeos. Ela mete o link da Amazon no teu canal, no teu vídeo. E mensalmente vai te dando um dinheiro. Então são aquelas, por exemplo, quando tu abres um vídeo no YouTube, aparece lá aquela barra embaixo. Exato, isso também paga. Exatamente. Eles pagam para que a barra apareça aí. Pagam. Então antes de postar, eles entram em contato contigo. Não, existem requisitos, né? Você tem uma conta, claro que ao abrir a tua conta eles te pediram alguns dados, e que é para chegar em questões de pagamento, também existe um outro pressuposto que você tem que fazer um pagamento na Google. Deixa eu fazer um pagamento na Google. Quer dizer, mas isso quando se trata de um site afiliado ou mesmo a própria Google também te paga para você continuar a fazer vídeos que vão não só defamar a própria imagem, levar a Google sempre no topo, manter sempre no topo, porque quanto mais visualização ela tiver, a Google não vai abrir a mão desse cliente, né? Desse utilizador que está trazendo milhares e milhares de pessoas no site do YouTube, porque a concorrência é muito grande. Outro exemplo é ter um salão de beleza, vai frisando o cabelo com um determinado produto e vai publicando esses vídeos com a intenção de mostrar às pessoas como frisar o cabelo. E a empresa que representa o produto que usas pode vir ter contigo, não. Tenho visto os vídeos que publicas sobre como frisar o cabelo e usas esse produto, assim, quer dizer. Pega mais isso, continuas a publicitar o meu produto. Está a publicitar o produto do... Mas isso é boa fé dele. Não, mas isso não é boa fé nada. Não, é marketing. Automaticamente você vai ver que na tua loja o número de clientes vai aumentar. Sim, e você vai se perguntando. Não, vimos o vídeo. Não, ele não me pede. A partir dos vídeos que você posta, a partir das visualizações, eles têm, acho que devem ter uma ferramenta de monitoria que vê quantas visualizações estão para ver. Vai atingir determinado, por exemplo, um produto que não era conhecido, 1 milhão de visualizações do teu vídeo. Na verdade, nem sempre visualização do produto diretamente. Você fez um vídeo onde entrou o produto. É tal publicidade gratuita que você está a fazer. Você está a fazer o vídeo, olha o meu cabelo. Quem está a fazer tem meus planos. Sim, o meu cabelo está assim porque, olha, o uso está cacheado, usei o produto ABC. E as pessoas vão ver, o cabelo está bonito, o cabelo está bonito e tal. Está a publicidade, o produto vai dizer, não, onde é que podemos comprar esse produto? Esse produto ABC. É bom, vamos procurar, estás a ver? Geralmente nos inquéritos de satisfação do cliente, eles perguntam como é que você tomou conhecimento, por exemplo, com o nosso serviço ou com o produto. Então, via Facebook. Ok, então essa é a página do YouTube. Para a gente ter uma página como essa é muito simples, a gente cria uma página, como um canal, a gente cria como se estivéssemos a criar uma conta no Facebook, uma página no Facebook. Também para a gente adicionar ou carregar os vídeos, é só clicarmos em upload, em seguida vamos ter outra janela, faça a sua celular. Vamos ter uma outra janela, basta clicarmos aí, vamos buscar o vídeo, né, em que pasta se encontra o vídeo, localizamos o vídeo e o vídeo começa a carregar, vai contando em percentagem. Uma coisa muito interessante para quem estiver a fazer esse tipo de trabalho é que eu posso dizer nas descrições vai aqui, você vai falar um pouco sobre o vídeo, mas é aqui nesse canal que eu não tenho aqui nada a dizer, é aqui. Aqui o que a gente vai escrever? As etiquetas. As etiquetas, exatamente. Ou podemos dizer a hashtag. A hashtag, a forma do seu vídeo circular na internet. Como achar o teu vídeo. Então, nós vamos usar as palavras-chave. Vamos começar sempre com África. Angola. Luanda. Guerra. Então, quando alguém tiver a fazer uma pesquisa no YouTube, na vida, sobre África, o teu vídeo vai aparecer entre os milhões, mas essa é uma possibilidade de estar pelo menos entre os milhões, né? Porque se calhar nem vai entre os milhões, exato. Por quê? Quer seja o YouTube como a Google, eles fazem dinheiro com os vídeos que aparecem, com as informações, os vídeos que aparecem em primeira linha. Porque existem milhões. Se tu fazes uma pesquisa, o teu vídeo não vai aparecer no primeiro parágrafo, nem no segundo, nem no terceiro. Então, para aparecer entre os primeiros parágrafos, tu tens que pagar. Quer na Google como no YouTube, tens que pagar. O teu vídeo tem informação, está entre as primeiras. E temos exemplos do... Não, você está a apostar pela primeira vez. Sim, eu estou a primeira vez. Se aparecer muitas visualizações. Para ver visualização, tem que dar o clique que é para ver. Então, eu acho que a maior fonte, a melhor forma de expandirmos os nossos produtos, vídeos e imagens, primeiro é começarmos dentro das nossas redes sociais, nos nossos grupos. Você envia, imagina, aqui um grupo, né, de 5, envia o plano também tem o seu grupo de 5, o plano tem o seu grupo de 5 e assim o vídeo vai difamar. E até se possível mesmo pedirmos, olha, partilha esse vídeo. E às vezes o número de visualização, o número de pessoas que está a ver, às vezes por instinto vai fazer com que as outras pessoas também vão visualizando. Se realmente o vídeo for bom, então esse acho que é um dos caminhos. Temos muitos likes. YouTube é uma ferramenta excelente. Temos outras redes sociais como WhatsApp, o Instagram e o Skype. Eu confesso que não uso muito, não uso o Instagram. O Skype com o WhatsApp comecei a usar há bem pouco tempo, porque eu usava o Viber. Porque o WhatsApp antes era só para mensagens, trocar mensagens instantâneas. e agora o WhatsApp meteu as outras ferramentas de vídeo de chamada e também já meteram também a ferramenta de vídeo chamada e talvez isso despertou um pouco o meu interesse, não só também pelo grande número de pessoas que estão usando o WhatsApp comparando com o Viber, mas o Viber desde o momento que saiu já tínhamos a função de, era especificamente para videochamada, as pessoas usavam mais para, não, para chamada. E eu gosto do Viber porque ele também pode ser aplicado no computador. O WhatsApp ainda não consegui, dizem que já tem, mas ainda não consegui instalar no computador. É muito importante quando ele é instalado no computador, porque uma vez que você está a fazer um trabalho, está a fazer um trabalho, ou tens que sair, está a falar com o computador, usar o Viber no computador e tens que sair rápido, tu podes passar a chamada para o telefone. E vice-versa, chega no escritório para não ficares com a mão com o telefone na orelha, então passas a chamada do Viber para o computador. Tu podes falar com o computador e ao mesmo tempo fazer outras coisas. E também a grande facilidade de responder mensagem no teclado, né? Tradicional, né? Totalmente diferente com coisa. Então eu ainda prefiro o Viber do que o WhatsApp, até porque há tempos tentei fazer chamada pelo WhatsApp e acho que o Viber ainda chega a ser melhor em termos de qualidade que o WhatsApp. Eu estou a falar do Viber, mas não tem aqui o Viber. Agora o Instagram é mais para fotos. O Instagram é mais para fotos. É um programa que tiras uma foto, mandas no Instagram e por aí em diante. Ok. O que eu gosto mesmo também é o Skype. O Skype. Eu acho que o Skype só perdeu por todas essas redes sociais por causa da forma de identificar os seus utilizadores. É. Como assim? Ah, Tiago? Entendeu? O Tiago só perdeu com essas outras redes sociais como o WhatsApp, Skype. O Viber, por causa da forma de identificar os seus utilizadores. O Skype. Por quê? O Skype localiza os seus utilizadores por nickname, por nomes, apelidos e qualquer coisa. Já o Viber e o WhatsApp chegaram, bastar a sua forma de localizar utilizadores ou de identificar a outra pessoa é através do número de telefone. Número então, eu não preciso ligar no Tiago, enviar, sei lá, localizar o Tiago e dizer, olha, esse é o meu nome do Skype. Uma vez que eu instalar o WhatsApp ou o Viber no meu telefone e o Tiago instalar, quem tiver o WhatsApp, então já sei que o Tiago o plano tem. E o pedido vai direito, é rápido. Já o Skype não, o Skype tu tens que ter um nome de identificação e esse nome tu tens que dar na pessoa. Esse é o meu nome do Skype. Esse é o meu nome do Skype. Eu estou no Skype, olha, me procura no Skype. Então, Skype, eu digo que o Skype, acho que o Skype perdeu com essas redes sociais nesse aspecto. Eu já digo o contrário. Porque senão. O Skype é mais seguro nesse aspecto. Porque senão. Há pessoas com as quais tu não queres te conectar. Se tiveres o número de telefone, tem para registrado no teu. Se tiver vai te ver e vai ganhar. Mas ele também bloquear. O Skype é possível ele bloquear. Sim, mas eu vou saber que você me bloqueou. Mas o Skype é muito bom para uso profissional. O Skype é muito bom para uso profissional, porque o Skype faz algo que eu acredito que essas outras mídias sociais ainda não fazem, que é a videochamada, a videoconferência, call, né? Não, grupos de chamada, né? Podemos criar um meeting, cada qual no seu respectivo ponto. E que seja em áudio como em vídeo. E também o Skype tem confiabilidade em termos de qualidade de som. O Skype não consome muito aquilo que é o tráfego da internet. Por mais baixo que seja o teu tráfego, o Skype funciona. Já o Viber, o WhatsApp, o Viber inclusive indica, quer dizer que a internet, o sinal está fraco. O Skype não, uma vez que tens internet, as chamadas saem com qualidade. Mas não acha que, por exemplo, se o Skype, não sei se já tem, tivesse um aplicativo para smartphone, também estaria Tem aplicativo. Tem aplicativo. Para smartphone? Aqui, eu tenho. Tem aplicativo. O Skype, por favor. Olha aí, o Skype também traz uma outra novidade. O Skype tem ligação com um provedor de internet. Vocês sabem que a partir do Skype nós podemos ligar por telefones normais, mas uma vez carregamos, metemos o crédito. O Skype também traz provedor da internet. Você sem internet, tu podes um saldo do Skype, né? Aquilo que acontece com o nosso saldo, fazemos chamada, se nós usamos a internet, o saldo vai-se embora. Então, com o saldo do Skype, tu também podes usar a internet. Okay. Não precisas ter contrato com... Não tem falta de publicidade. É muito bom o Skype. Ok. Mas... duas ferramentas. O meu colega Tatão vai falar disso. Temos aí o Twitter, que foi criado em 2003, ou o LinkedIn, com o objetivo de reunir profissionais. O Twitter é muito importante, porque dá-nos muitos benefícios. No Twitter podemos encontrar oportunidades. No LinkedIn, desculpa. Podemos encontrar dados de trabalho. No LinkedIn podemos fazer um currículo a quem tiver precisado do trabalhador, um funcionário. É possível nos encontrar no LinkedIn. No LinkedIn não tem muito aquilo de identidade falsa. Ele não aceita. Por isso é uma ferramenta muito importante, é mais usada de forma profissional, diferente de outras redes que pode atribuir uma identidade falsa no Facebook, Twitter. O LinkedIn não aceita. Não aceita. Enquanto não estiver ninguém como capitão. Desculpa. Ninguém vem LinkedIn como capitão. Não. Identidade falsa não. Eu sou Francisco verdadeiro, né? Me inscrevo como capitão, não vai aceitar. Identidade falsa. Ele quer dados reais. Não, eu acho que o colega capitão não queria dizer. O LinkedIn é usado para uso profissional, né? Então, tu vais postar o teu currículo, vais meter a tua informação. Então, imagine que uma empresa esteja interessada no teu perfil, no teu currículo, vai entrar em contato contigo. E chega lá na empresa, não é aquilo que estava postado. Então, as pessoas comportam-se devidamente dentro do link, porque são vários profissionais, são empresas que vão procurar a procura de técnicos e profissionais dentro do LinkedIn. Mas pode aparecer um falso que vai querer criar transtornos nas empresas. Por isso, exemplo, sem dúvida. Um falso e depois chega na empresa, desvia 1 milhão. Mas acho que se você meter uma identidade falsa, quando está apresentado, vai ser identificado. Claro. Sim. Você até pode, mas imagina que te chamam para uma entrevista, tu dizes que és engenheiro e chegas aí nem técnico. Você escreve como capitão para apresentar bilhete, Francisco. Exato. Você cara nem passa logo na banha, né? Ou ele posta a fotografia do capitão, mas é ele que está aparecendo. Por isso é que as pessoas têm que ser sérias quando lidam com isso, porque... É muito bom para procurar de novos desafios, é muito bom. Aqui em Angola, qual é que mais usam? Já sabemos, Facebook. Para além do Facebook. WhatsApp. Twitter. WhatsApp e o YouTube. O Twitter é poucos. Em Angola poucos usam, conforme eu me referi. No princípio, tendo em conta as características que ele tem, não te permite você escrever tudo que você quer escrever, a pessoa aceita 140 caracteres. E na nossa lista não consigo ver o Hotmail. O Hotmail? Pois. Eles estão a cair em desuso. Bom, o Hotmail é Hotmail by Mail, né? Mas o Hotmail lançou o MSN, né? Que é o... Sim. Faz parte o Messenger. O Messenger. E agora está conectado também Ao Facebook. Ao Facebook, ao Skype. Ao Facebook, ao Skype. Ao Skype, exato. Yeah. Para conectar. Uma vez ligado o Hotmail, também Skype está ligado, aparece online no Skype. Mas o Hotmail estava desaparecido. A grande questão do não é do desaparecimento, da baixa no uso, em termos de usuários do Hotmail, é que hoje a maior parte dos miúdos usa smartphone, eles não querem mandar e-mail, tem que ter o teu endereço, a partir do número de telefone, ele está a trocar mensagens instantâneas, manda vídeos, manda ficheiros... rapidamente, o Hotmail, até saber, Arsenio, o teu correio. Olha, até porque o Hotmail é pesado, em termos de tráfego, é pesado. Yeah, então. E havia uma rede, acho que no período de 2006, 2005, o Wi-Fi. Ah, o Wi-Fi, pensei que fosse a... Wi-Fi foi engolido pela Tadget. Yeah, eu também usei durante algum tempo o Wi-Fi. De repente eles mandaram uma comunicação a dizer que fizeram uma fusão com a Gadget. Tem quase as mesmas características do Wi-Fi, mas é Gadget agora. Quase ninguém usa. Agora tem mais os... Ali não vimos na lista, Badoo. São muitas redes sociais. Não, mas os... Não, então essas não estão no top. As 10 mais usadas são aquelas que vocês listaram. Não, é que tem 3, 10. Viste que ali não consta o... Só 10 ou 20 você mostra? Tem 10. Tem 10 mais usados. Tem 10 mais usados. Não. Ah, são as 10 mais usadas. Não consta nessa. É o Tadger, tem nono. O Tadger. Yeah, era o... Ele fez a fusão com o Wi-Fi, agora ficou só o Tadger. Bom, uma surpresa que eu vejo aqui é o e-boot. O e-boot é uma ferramenta da Hotmail que possibilitava acessar o MSN online. Yeah. Lembra que o MSN tinha que baixar aquele aplicativo e... Então... Houve uma altura que se usava muito o MSN. Então, em algumas empresas não instalavam o MSN, desinstalavam logo o MSN. Bloqueavam o servidor de maneira que não permitisse o acesso do MSN. Então o e-boot facilitava o acesso do MSN online. E okay. Qual é aquele de venda? O Skype também não está aí nessa lista. O Skype não está. O Skype não está. Havia um onde se fazem muitas transações, vendas de artigos. Olha aí, olha aí. Vendas de artigos? E há um... E-commerce. Não é... Já Amazon? Não, ele tinha assim umas letras laranja e azul. Será que estava a falar do Mir? Não, vem mesmo em Paris. Onde é que se vende? Um site de venda. Não é? Havia um onde vendem, fazem leilões e coisas. São fracos. As mulheres são esses. Quem são os do top? Os outros são fracos. Para concluir, temos aí a nossa opinião que para divulgar determinada informação não é necessariamente que vai à televisão, vai à rádio, vai ao jornal, a partir do uso das mídias sociais pode divulgar o seu negócio, pode divulgar o seu trabalho e fazer o que bem entender, claro, respeitando os direitos do outro. Esse é o caso ideal, né? E em Angola, isso também é execuível. Eu estou no Munhango. Em Angola passa a não ser execuível pelas limitações. Tem um negócio no Munhango, não chega jornal, não chega rádio, nem televisão. Uso. Mas provavelmente, claramente daqui a 20 anos, vamos ter internet. Há alguns telefones que já têm cobertura. Satélite? Por exemplo, o Netel tem uma cobertura muito grande. Mas isso também aqui no nosso país ainda é muito novo. Acho que às vezes são as pessoas... Há uns 10, 11 anos atrás... Muita gente que não usa internet. A Unitel só tinha... A Unitel está em todos os municípios. em todos os municípios de Angola. Sim, mas também nós todos sabemos, está em todas as sedes municipais, mas vamos ver a qualidade do sinal, se possibilita acesso mas, rápido. Não, é. Não, acesso não tem errado. Yeah. Se mesmo o serviço de telefonia falha, este dado também é interessante, que 26% de usuários de internet não pressupõe o uso permanente. É muito só 26 para a nossa realidade, eu acho que é. Claro. A comparação com o mundo é baixo, né? Podia ser mais, mas. Mas também acho tem que o nome de que nem sequer é permanente esses 26%. Acho que também vai dar esse 26% porque está a contar 19. 19 milhões de habitantes. Porque se contar é mesmo os 24 que o INE. Hoje já se diz que são cerca de 27. Porque o INE apresentou. O número baixo. O número de porcentagem baixa. Yeah. Então, isto é muito perigoso porque nos retira da quarta revolução. O mundo está na quarta revolução. As relações estão cada vez mais profissionais. Isto é muito perigoso. Mas há uma coisa que seria interessante discutir aqui. Está um debate livre, tranquilo. Yeah. Há muita gente que considera os defensores de que as redes sociais vieram criar um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de interação social muito impessoal, em que as pessoas já estão juntas no mesmo espaço, partilham no mesmo espaço, mas não se falam. Fisicamente juntas, mas... E virtualmente distantes. Um está no telefone, o outro está no telefone, está a ver a televisão. Há já famílias para se comunicar, manda mensagem, mas estão na mesma casa. Ou está no quarto, olha, não, eu tenho uma prima, ao falarmos no WhatsApp, falamos de todas as maneiras. Vou te ouvir, estás a gozar, mas quando nos encontramos, tudo bem, então, parece outra pessoa. Não acha? Eu não sou. Eu creio que isso produziu ou tem uma cota de responsabilidade naquilo que é a perda dos valores morais, cívicos e culturais. Porque se por um lado as pessoas comungam de um espaço comum, que são as plataformas digitais, por outro lado, elas, aqueles laços, aquela interação pessoal, mesmo os chefes de família tornam-se cada vez mais ausentes e isso por consequência coloca em causa o seu próprio papel social enquanto pai. Hoje, por exemplo, eu vou partilhar aqui essa experiência. Foi no sábado passado, eu a vi aqui, da Faculdade de Ciências Sociais para aqui, não é? E via uma senhora conduzir, ela com os outros, como é que se diz? Os auriculares e a filha no telefone e o marido lá atrás a cuidar do bebê, mas com o telefone também olhava. Mas essa família, o que é que está a se passar na cabeça dessas pessoas? Que tipo de relacionamento é que estamos a criar? Realmente é isso. Os meios de comunicação provocaram um distanciamento entre as pessoas. E eu acho que isso. E entre as nações também. Aquelas que têm uso das ferramentas estão distanciadas daquelas que não têm, do ponto de vista da produção de bens e serviços. Não, mas do outro lado também aproximou, né? Olha, tem pessoas que eu não sim, vi há 20 anos. Tem pessoas que eu não vi há 20 anos. Está longe daqui. E conseguimos matar saudades, né? Conseguimos inclusive falar, ver através dos vídeos, né? Ela pôde me apresentar a esposa, os filhos, tudo apresentado. Também teve essa vantagem. Mas de modo geral, sim, eu concordo que também causou mesmo esse afastamento entre as pessoas. Acho que outra coisa às vezes as mídias sociais fizeram com que as pessoas mais inibidas também conseguissem falar. Por isso, por exemplo, como a Célia falou, tem pessoas que quando estão no Facebook, falam tudo, escreve, fala, consegue. Mas se tiver assim, não consegue. Alguém lhe encarando, olhando para ele, as palavras já não saem, mas ali como talvez, naquele momento ele consegue. Então também. Acho que isso é como tudo, aquilo que se diz face to face, às vezes por telefone, sei que as pessoas dizem, não, vamos falar pessoalmente. Preciso olhar no teu rosto, ver o que você está tá a querer dizer. Sim, né? Exato. Porque por telefone você está a falar, mas... Mas, né? Mas é importante também dizer que esses meios vieram provocar também um desfasamento econômico nas famílias. Que hoje há pais, por exemplo, que não compram comida e pagam a internet. É incrível, é assim. Há pais que não vão para a escola, não vão para a escola e gastam dinheiro do táxi para comprar saldo do telemóvel. Há esses dados. Mas eu acho que o impacto negativo é maior. Sim. Se não aumentarmos o uso em relação às outras nações. Porque isso aumenta a tua produtividade. As ferramentas sociais bem usadas aumentam a tua produtividade. Uhum. Quanto mais pessoas usarem, maior é a probabilidade de haver bons usuários. Esses bons usuários vão impactar na vida econômica e social daquelas nações. Por isso, nosso compromisso tem que ser esse, avançar com a possibilidade de alargar o uso. Parece que a nível da África, quem está a dar passos bons é Cabo Verde. Uhum. Tem menos recursos do que nós. Portanto, é um exemplo que se calhar devíamos... Essa era uma questão que eu queria colocar a seguir, para falarmos um bocado. Mas, em Angola, como estamos nessa situação do uso das mídias sociais? Será que já é tão vantajoso em Angola usarmos as mídias sociais para promover desenvolvimento? Eu acho que sim, seguramente. Sim. Porque vamos ter aumento de eficiência, ganhos de produtividade, vamos ganhar. Porque liberdade é também promotora da criatividade. Uma pessoa livre é mais criativa. Por isso é que, na verdade, aboliram a escravatura, né? Porque acham que os negros estão efetivamente... Aquela ideia de igualdade não é bem aquilo que motivou a abolição da escravatura, porque o pensamento econômico deu conta que a pessoa, se estiver livre, vai ser mais produtiva. Mas é preciso articular bem essa discussão, esse debate entre o local e o global. Porque quando refletimos sobre a questão do desenvolvimento, hoje há muitos atores que intervêm nisso. E as tecnologias, hoje, para nós, os africanos, nos aparece como um dado exterior. Não é produto das nossas iniciativas. Não somos nós que produzimos as tecnologias. E de alguma forma, estamos sempre à espera que se desenvolvam novos equipamentos para desenvolvermos o nosso próprio país. Hoje as instituições em Angola deviam estar preocupadas com isso. Não só esperar que o mundo ou as tecnologias avancem ao ponto de promover o nosso desenvolvimento. Nós devíamos fazer as nossas tecnologias articuladas com a criatividade do africano, com o pensamento nacional, porque senão ficamos naquilo que hoje os autores chamam de neocolonialismo. Estamos a entrar numa nova espécie de dependência, uma dependência que não é necessariamente política, não é necessariamente económica, mas é pensamental, ideológica. E tecnológica, sobretudo, mas hoje questiona-se se o africano tem ou não capacidade de desenvolver-se independentemente dos instrumentos de transformação social transformação social que, desenvolvidos pelo Ocidente. Questiona-se isso. E que diálogo se estabelece entre os paradigmas ocidentais e os paradigmas não ocidentais, concretamente africanos? E essa análise tem demonstrado que até os instrumentos que nós usamos para promover o nosso desenvolvimento são ocidentais. Bom, ao revés de que a matéria-prima vem buscar aqui, eles vão lá transformar. Mas eu penso que essa distância que efetivamente deve nos preocupar, porque nós estamos muito distantes da outra civilização, mesmo outro mundo, a ideia de terceiro mundo aqui, infelizmente, alguns atores defendem que não devia se colocar, mas cada vez mais fortalece esse entendimento. São mundos completamente diferentes. Quem está agora, quem está na Coreia do Sul, quer dizer, distâncias muito grandes. Para nós diminuir esse fosso, efetivamente, integrar, perceber melhor como é que o processo funciona, aumentar o número de usuários de encontros. Para a partir dali depois nós darmos a possibilidade de começar a criar. Neste momento temos que consumir para criar. Lutar para consumir bem para criar. Sim, não ser consumidor passivo, né? Tem que ser um consumidor ativo, com um pensamento criativo, um pensamento revolucionário até. Isso é uma revolução. Muito recente, era um período. Mas acho que a internet começa a socializar nos anos 60. Desculpa. Vocês meteram em 45, 91, mas penso que nos anos 60 há um pensador que diz que houve o casamento incestuoso entre o computador e o satélite. Desculpa. A internet é anterior ao desenvolvimento do próprio computador? Sim. É anterior? Sim. O computador surge primeiro e depois a internet. Não, a minha questão é se o computador surge depois ou antes das redes sociais, ou da internet. Primeiro surge primeiro. Surge primeiro. A internet surgiu antes da Primeira Guerra Mundial. E a data que nos apresentam. Aí fala da internet aqui. O computador surge em primeiro. O computador é aí. A internet na época da Guerra Fria. Sim, surge nessa época. Mas começa a ser socializada nos anos 60. Uhum. Aí o 45 ainda era uma utilização muito elitista, né? Estava ali mesmo entre as elites militares. Depois, nos anos 60, ele socializa-se, populariza-se. Nós recebemos aqui a internet, até com a popularidade, tem recebido pela verdade. Pela Angonet. Em 2005, não só. Antes? Não, antes de 2005. 1998. Ah, nos anos 90 já. É um aspecto interessante com relação ao trabalho da Angonet. Depois de ter experimentado cá em Luanda, a Angonet começou a expandir-se com estabelecimento de várias parcerias das agências das Nações Unidas, acho que era o PNUD e outras. Fomos instalando vários telecentros em Cabinda, no Uambo, no Ije, Zaire, e que funcionavam como centros de consulta, pesquisa, impressão de documentos para as comunidades. Hoje, realmente não sei como é que isso está a funcionar, também já há serviços mais evoluídos. É interessante que em nenhuma abordagem, quando se fala da questão da internet em Angola, eu ouvi mencionar a Angonet ou a DW, porque é a partir da Angonet também que depois surge a Ebonet, que depois toma conta do mercado. Mas acho que a senhora falou do Carlos Figueiredo como sendo o primeiro usuário da internet em Angola. É verdade. Foi aí nos anos 90 também. Figas, me engano. Não, enquanto ele trabalhava na DW, não de forma individual. E é muito novo enquanto isso, esse processo para nós ainda na DW, mas já deu um boom enorme. Os outros já usam isso desde a Segunda Guerra Mundial. Mas se repararem, essa questão da internet, da evolução da internet, da melhoria, da velocidade da internet, tem muito a ver com aquilo que nós produzimos nos diferentes setores como nação, de energia, água, de informação. Porque também não basta só ter o serviço e não ter lá nada. Por exemplo, as instituições públicas dizem que têm os sites, têm os correios eletrônicos, têm todos os contatos, têm todo o aparato. Mas em termos de uso, como o Nelson disse, uso efetivo e uso ativo, é quase nada. Porque tu vais para os sites de uma instituição pública, mandas um e-mail, queres consultar, não encontras nada, não há atualização. Então é... Sim, até encontro um link, mas quando publicas tem construção. Quem decide aqui é o Ministério das Finanças. Ministério das Finanças e os bancos. Mas só na Angola, os bancos também? E as bancas, sim. A OBNA também tem sido aqui, que atualiza, cambia. Então a ação tem que ser multissectorial. Agora vamos ver também isso que a DNVP criou, que já não é necessário ter que chegar nesse sentido, lá nos seus estabelecimentos, para saber da sua carta se está feita ou não. Vamos ver se vão passar a responder mesmo. Não, mas aquilo é uma instituição à parte, criaram um aplicativo, e tu vais lá, você faz o cadastro, que é revista naquele sistema. Uma vez que a tua carta foi apreendida, se calhar a DNTV, exato, faz o cadastro, vai lançar a tua carta e automaticamente aquela empresa também vai receber já a notificação e eles simplesmente vão lá tirar, se calhar vão pagar e depois vão se acertar contigo. Até para fazer os exames agora, já não se vai lá. É uma empresa à parte a tratar desses serviços. Já estão a propor que se façam exames multimédia. Mas isso vamos ver depois. Temos ainda muitos problemas básicos de ligações, de fornecimento de energia elétrica, de falta disto e daquilo. Vamos ver se funciona. Há um grave problema na emissão dos bilhetes de identidade. Há outro problema na emissão das cartas de condução, essas da SADEC. Então, estamos a caminhar para lá. Temos tudo para dar certo. Vamos ver se vamos dar certo. A era que se abre hoje para a humanidade já não é mais a era do governo. Para o poder está democratizado agora. Está na nossa... Isso é um verdadeiro instrumento. Se efetivamente usarmos bem, pode-se produzir aí grandes coisas. O poder é para gerar ação, né? Isso permite efetivamente para a informação, não sei o que. Agora, o poder é trabalhar para usarmos bem. Mas uma informação que tive. É que o nosso tráfego em termos de internet ali na África parece ser bom. Deve ser o terceiro em África. Parece que o primeiro é Nigéria, depois está aí Quênia e depois é que vem o outro. O África do Sul? Provavelmente África do Sul e depois Quênia, nós estamos por ali. Temos a ambição de ser o segundo ou o terceiro. Mas uma coisa que estamos a fazer mal é pagar sozinhos esse cabo submarino. Dizem que normalmente esses cabos, esses investimentos são partilhados, várias empresas partilham. Coca-Cola, Google, partilha. Mas nós agora estamos a fazer sozinho, daqui até o Brasil. Até eu acho que isso é um desperdício de produto que estamos aí a aplicar. Cabo de fibra ótica, que já foi quebrado no percurso, tiveram que repor. Porque é uma dinheirama e não é recomendável que um ator sozinho entre nessa empreitada. Devia partilhar o custo. Mas aí eu acho que. Mas é como em outros casos, em algumas vezes fala-se, mas não é o que você vê. Porque a questão do nosso serviço, dizer que está entre os melhores. É muito difícil compreender. Primeiro é. Você, comparando só com o Moçambique, o custo é muito mais elevado aqui. Esse é muito mais lento. Não sei muito mais lento. Muito mais lento. Digamos que é interessante essa experiência que você já teve. Interessante. Já, acho interessante. Essa é a realidade. Mas essa interessante para atenção à verdade não. Era depois entregava-se às comunidades, a DW ajudava a gerir e depois passava para a gestão comunitária. E as comunidades faliam. Por acaso, o primeiro centro que me pôs em contato com a DW, hoje já não existe. Já não, pelo menos já não presta o serviço que que prestava à comunidade, que é no AMP. Pois. Ali no bar dos ministros. Sim, na rua dos ministros. Pergunta para o Senado de Economia. Ministro na cidade alta. Ok, foi bom estar aqui convosco. Próxima semana, sexta-feira, quem estará cá? Ismael. Vamos falar da comunicação institucional como forma de aumento da produtividade. Espero contar convosco na próxima sexta-feira. Tenham todos um bom final de semana. Divirtam-se, exagerem, mas com tudo isso. Boa tarde a todos. Temos aqui o nosso livro.